Ficheiro 20. 29. Rino reagiu àquela viragem com uma febre violenta que o afastou do trabalho alguns dias. Quando a febre bruscamente desapareceu, teve manifestações inquietantes. Levantava-se da cama no meio da noite, mas a dormir, e em silêncio e muito agitado, ia até à porta que se esforçava para abrir, de olhos arregalados. Núnzia e Lila, assustadas, arrastavam-no de novo para a cama. Fernando, que juntamente com a mulher intuíra de imediato as reais intenções de Marcello, falou com a filha calmamente. Explicou-lhe que a proposta de Marcello Solar era importante, não só para o seu futuro, como para o futuro de toda a família. Disse-lhe que ela ainda era uma criança e não tinha de dizer que sim imediatamente, mas acrescentou que, como pai, a aconselhava a aceitar. Um longo noivado, em casa, habitual aí a pouco a pouco ao casamento. Lila respondeu-lhe, com idêntica calma, que em vez de ficar noiva e depois casar-se com Marcello Solara, antes iria afogar-se nos paiús. Seguiu-se uma grande altercação, mas que não a fez mudar de opinião. Eu fiquei pasmada com aquela notícia. Sabia muito bem que Marcello queria por força ser namorado de Lila, mas não me passaria pela cabeça que na nossa idade se pudesse receber uma proposta de casamento. No entanto, Lila recebera e nem tinha ainda 15 anos. Nunca namorara às escondidas, nunca trocara um beijo com ninguém. Pus-me imediatamente do lado dela. Casar-se? Com Marcello Solara? Talvez até ter filhos? Não, absolutamente não. Encorajei-a a combater aquela nova guerra contra o pai e jurei que a apoiaria, apesar de ele já ter perdido a calma e andar à minha sala, dizendo que para o bem dela lhe partiria os ossos se não aceitasse um partido daquela importância. Mas não pude ficar ao lado dela. Em meados de julho aconteceu uma coisa com que devia ter contado, mas que afinal me apanhou desprevenida e me perturbou. Uma tarde, depois da habitual volta pelo bairro a conversar com Lila sobre aquilo que lhe estava a acontecer e como sair daquela situação, voltei para casa e a minha irmã Elisa veio abrir-me a porta. Disse, excitada, que na sala de jantar se encontrava a sua professora, isto é, a senhora Oliviero. Estava a conversar com a nossa mãe. Entrei timidamente na sala e a mãe disse-me aborrecida: a professora Oliviero diz que tu precisas de repousar, que andas muito cansada. Olhei para a professora sem compreender. Ela é que parecia precisar de repouso, estava pálida e tinha a cara inchada. Anunciou-me: a minha prima respondeu ontem mesmo. Podes ir para a casa dela em Ischia e ficar até ao fim de agosto. Recebe-te com muito prazer, só tens de te ajudá-la um pouco em casa. Falou comigo como se fosse ela a minha mãe. E como se a minha verdadeira mãe, a que era coxa e tinha um olho torto, fosse apenas um ser vivo descartável. E como tal, não devesse ser tomada em consideração. Além disso, não se foi embora depois de me transmitir aquele recado. Demorou-se ainda uma hora bem contada, mostrando-me os livros que trouxera para me emprestar. Explicou-me quais os que devia ler primeiro e quais depois. Fez-me prometer que antes de os ler, os forraria. E ordenou-me que lhes devolvesse todos no final do verão, sem um único canto dobrado. A minha mãe aguentou com paciência. Ficou sentada, atenta, embora o olho dançarino lhe desse um ar alucinado. Só explodiu quando a professora finalmente se despediu, com um gesto de desdém para ela e nem uma carícia à minha irmã, que estava à espera disso e teria ficado orgulhosa. Dirigiu-se a mim. A menina tem de ir para isto e repousar. A menina anda muito cansada. Vai já fazer o jantar, anda, senão dou-te uma bofetada. Mas passados 2 dias, depois de me ter tirado as medidas e me ter feito à pressa um fato de banho que copiou não sei de onde, foi ela mesma que me acompanhou ao barco. Ao longo do caminho até ao porto, enquanto me comprava o bilhete e depois, enquanto aguardámos o embarque, bombardeou-me com recomendações. O que mais assustava era a travessia. Esperemos que o mar não esteja agitado, dizia quase para si mesma. E jurou-me que, em pequena, tinha eu 3 ou 4 anos, me levava a Coróglio todos os dias para me curar do catarro e que o mar era lindo e eu aprender a nadar. Mas eu não me lembrava de Coróglio, nem do mar, nem de saber nadar. E disse-lhe. E ela ficou com um ar ressentido, como que a dizer que a culpa do meu eventual afogamento não devia ser atribuída a ela, que fizera o que devia fazer para evitá-lo, mas simplesmente ao meu esquecimento. Depois recomendou-me que não me afastasse da beira da água, nem mesmo com o mar calmo, e que ficasse em casa se ele estivesse agitado ou com a bandeira vermelha. Sobretudo, disse ainda, quando tiveres o estômago cheio ou se te aparecer o sangue, não deves sequer molhar os pés. Antes de nos pararmos, pediu a um velho marinheiro que olhasse por mim. Quando o barco se afastou do cais, senti-me aterrorizada e feliz ao mesmo tempo. Saía de casa pela primeira vez. Ia fazer uma viagem por mar. O corpo volumoso da minha mãe, assim como o bairro e as atribulações de Lila, foi ficando cada vez mais longe. Extinguiu-se. 30. Desabrochei. A prima da professora chamava-se Nela Incardo e morava em Barano. Cheguei à povoação de autocarro. Encontrei facilmente a casa. Nela revelou-se uma mulherona simpática, muito alegre, faladora, solteira. Alugava os quartos a veraneantes e ficava com um quartinho para si e a cozinha. Eu ia dormir na cozinha. Tinha de fazer a cama à noite e desmontar tudo. Tábuas, suportes, colchão, de manhã. Descobri que tinha obrigações inevitáveis. Levantar-me às 6:30, preparar o pequeno almoço para ela e para os hóspedes. Quando cheguei, estava lá um casal inglês com duas crianças. Levantar a mesa e lavar as chávenas e tigelas, pôr a mesa para o jantar e lavar a louça antes de ir para a cama. O resto do tempo era meu. Podia estar no terraço a ler, com o mar em frente, ou descer a pé por uma estrada branca e íngreme até uma praia comprida, larga e de areia escura, que se chamava Praia dos Maronti. No início, com tantos medos que a minha mãe me inculcara e os problemas que tinha com o meu corpo, passava o tempo no terraço, toda vestida, escrevendo uma carta por dia à Lila, todas elas cheias de perguntas, ditos espirituosos e descrições empolgantes da ilha. Mas Nela uma manhã fez troça de mim, dizendo: — O que fazes tu assim? Veste o fato de banho. Quando o vesti, ela desatou a rir. Achou que era de velha. Fez-me outro que, na opinião dela, era mais moderno, muito decotado no peito, mais justo no traseiro, num bonito tom de azul. Experimentei-o e ela entusiasmou-se. Disse que já eram horas de eu ir à praia, chegava de terraço. No dia seguinte, entre mil receios e mil curiosidades, peguei numa toalha e fui até aos Maronte. O percurso pareceu-me longo. Não encontrei ninguém a subir nem a descer. A praia não tinha fim e estava deserta. A areia granulosa roçagava a cada passo. Do mar chegava-me um odor intenso, um som seco e monótono. Fiquei muito tempo em pé, a olhar para aquela massa de água. Depois sentei-me na toalha, sem saber bem o que fazer. Levantei-me e fui molhar os pés. Como era possível viver numa cidade como Nápoles e nunca ter pensado nem uma vez só em ir tomar um banho de mar? Mas era verdade. Avancei com cautela, deixando que a água me subisse dos pés até aos tornozelos, às coxas. Depois perdi o pé e afundei-me. Esbracejei, aterrorizada, engoli água, voltei à superfície e ao ar. Apercebi-me de que movia instintivamente os pés e os braços de uma certa maneira para me manter à tona de água. Portanto, sabia nadar. Era verdade que a minha mãe me levara à praia em pequena e que, enquanto ela fazia os banhos de areia, eu aprendera. Via num relance, mais nova, menos estragada, sentada na areia preta ao sol do meio-dia, com um vestido branco às florzinhas, a perna saudável tapada até ao joelho pelo vestido e a perna doente toda enterrada na areia escaldante. A água do mar e o sol depressa me apagaram do rosto a inflamação do acne. Queimei-me, escureci. Esperava cartas de Lila. Tínhamos prometido escrever-nos à despedida, mas não chegaram. Pratiquei um pouco de inglês com a família que estava hospedada em casa de Nela. Perceberam que eu queria aprender e falavam cada vez mais comigo com simpatia. Fiz um grande avanço. Nela, que estava sempre alegre, encorajava-me. Comecei a servir-lhe de intérprete. Entretanto, não perdi a oportunidade de me fazer elogios. Fazia-me grandes pratos, cozinhava muito bem. Dizia que eu era um palito quando cheguei e agora, graças ao tratamento que me dava, estava muito bonita. Enfim, os últimos dias de julho deram-me uma sensação de bem-estar até então desconhecida. Experimentei um sentimento que depois, ao longo da vida, se repetiu muito: a alegria do que é novo. Gostava de tudo: de me levantar cedo, preparar o pequeno almoço, arrumar a cozinha, passear por Barano, descer e subir a estrada para Osmaronte, ler estendido ao sol, mergulhar, ler mais. Não tinha saudades do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe, das ruas do bairro, dos jardins. Só sentia falta de Lila. Lila que não respondia às minhas cartas. Receava que lhe acontecessem coisas, boas ou más, sem eu estar presente. Era um receio antigo, um receio que nunca me passara. O medo de que, perdendo bocados da vida dela, a minha perdesse intensidade e importância. O facto de ela não me responder aumentava essa preocupação. Embora me esforçasse para lhe transmitir nas cartas o privilégio que me eram os dias em Ischia, o meu rio de palavras e o seu silêncio pareciam demonstrar que a minha vida era maravilhosa, mas pobre de acontecimentos, dando-me até tempo de lhe escrever todos os dias, ao passo que a dela era negra, mas cheia. Só no final de julho é que nela me disse que para o lugar dos ingleses chegaria no primeiro dia de agosto uma família napolitana. Era o segundo ano que vinham. Pessoas muito finas, muito educadas, amáveis. Sobretudo o marido, um verdadeiro cavalheiro que lhe dizia sempre belas palavras. E depois o filho mais velho, um bonito rapaz, alto, magro, mas robusto. Fazia este ano 17 anos. Vais deixar de estar sozinha, disse-me. E eu envergonhei-me. Fiquei ansiosa pela chegada desse rapaz. Receei que não conseguíssemos dizer duas palavras um ao outro, que ele não gostasse de mim. Assim que os ingleses partiram, deixando-me dois romances para praticar a leitura e o seu endereço para poder visitá-los se resolvesse ir à Inglaterra, nela quis que a ajudasse a encerar os quartos, a mudar as roupas, a fazer as camas de lavado. Fi-lo com gosto, e enquanto lavava os pavimentos, ela gritou-me da cozinha. Que inteligente que és! Até sabes ler em inglês! Não te chegam os livros que trouxeste? Fartou-se de me elogiar à distância, em voz alta, por ser disciplinada, por ser ajuizada, por ler todo o dia e também à noite. Quando voltei para a cozinha, encontrei-a com um livro na mão. Disse que lhe fora oferecido pelo senhor que chegava no dia seguinte, que fora escrito por ele. Nela tinha-o sempre na mesa de cabeceira. Todas as noites lia um poema, primeiro em silêncio e depois em voz alta. Já os sabia todos de cor. Vê o que ele me escreveu, disse estendendo-me o livro. Era Expressões de Bonança, de Donato Sarratore. A dedicatória dizia: à Nela, que é um doce, e às suas compotas. 31. Escrevi imediatamente a Lila. Páginas e páginas de apreensão, alegria, desejo de fuga, antecipação apaixonada do momento em que veria Nino Sarratore, em que desceria a estrada para Osmaronte com ele, em que tomaríamos banho, olharíamos para a lua e para as estrelas, dormiríamos sob o mesmo teto. Não fazia senão pensar nos momentos intensos em que ele, segurando o irmão pela mão, havia um século, ah, quanto tempo passara, me declarara o seu amor. Éramos duas crianças então. Agora sentia-me adulta, quase uma velha. No dia seguinte, fui à paragem da camioneta para ajudar os hóspedes a trazer as bagagens. Sentia uma grande agitação, não dormir em toda a noite. A camioneta chegou, parou e os passageiros saíram. Reconheci Donato Sarratore, reconheci Lídia, a mulher, reconheci Marisa, apesar de estar muito mudada, reconheci Clélia, sempre à parte, reconheci o pequeno Pino, que era agora um rapazinho de rosto sério, e calculei que o menino cheio de birras que estava a atormentar a mãe fosse aquele que a última vez que eu vira a família Sarratori completa ainda ia no carrinho, sob a chuva de projéteis atirados por Melina. Mas não vi Nino. Marisa lançou-me os braços ao pescoço com um entusiasmo que eu não esperava. Ao longo de todos aqueles anos, nunca, mas nunca mais, me recordara dela. Ao passo que ela disse que pensara muito em mim, com saudades. Quando falou nos velhos tempos do bairro e disse aos pais que eu era a filha do Greco, o porteiro, Lídia, a mãe, fez um trajeto de desagrado e correu a agarrar o filho pequeno e repreendê-lo, não sei porquê, enquanto Donato Sarratore se ocupou das bagagens sem uma frase sequer, tipo, como está o teu pai? Fiquei deprimida. Os Charator instalaram-se nos quartos. Eu fui à praia com Marisa, que conhecia muito bem os Maronte e Ischia inteira, e estava impaciente. Queria ir ao Porto, onde havia mais animação. E a Fório, e a Casa Micciola, a toda a parte menos a Barano, que na opinião dela era uma pasmaceira. Contou-me que estudava para secretária empresarial e tinha um namorado, que eu em breve conheceria porque ele vinha visitá-la, mas às escondidas. Por fim disse uma coisa que me deu um baque no coração. Sabia tudo a meu respeito. Sabia que eu andava na secundária, que era uma ótima aluna e que namorava com Gino, o filho do farmacêutico. Quem te contou? O meu irmão. Portanto, Nino reconhecera-me. Portanto, sabia quem eu era. Portanto, não era desatenção, mas talvez timidez, talvez falta de à vontade, talvez vergonha por causa da declaração que me fizeram em criança. Já há tanto tempo que acabei tudo com o Gino, disse. O teu irmão não está bem informado. Só pensa em estudar aquele. Já há muito tempo que me falou em ti. Anda quase sempre com a cabeça nas nuvens. Ele não vem? Vem quando o meu pai se for embora. Falou-me de Nino de forma muito crítica. Não tinha sentimentos. Não se entusiasmava com coisa nenhuma. Não se irritava, mas também não era simpático. Era metido consigo. A única coisa que o interessava era o estudo. Nada lhe dava prazer. Era de sangue frio. A única pessoa que mexia um bocado com ele era o pai. Não quer dizer que discutissem. Era um filho respeitador e obediente. Mas Marisa sabia bem que ele não suportava o pai. Ela, por sua vez, adorava-o. Era o homem melhor e mais inteligente do mundo. E fica cá muito tempo o teu pai? Quando se vai embora? Perguntei-lhe com um interesse talvez excessivo. Só 3 dias, tem de ir trabalhar. E o Nino chega daqui a 3 dias? Sim, inventou que tinha de ajudar a família de um amigo a fazer a mudança. E não é verdade? Ele não tem amigos. E, aliás, não deslocaria aquela pedra dali para aqui, nem pela mãe, a única pessoa a quem quer bem. Quanto mais ajudar um amigo. Tomámos bem e enxugámo-nos passeando à beira da água. A rir, indicou-me algo em que eu não reparara. Ao fundo do areal escuro, viam-se formas brancas e móveis. Arrastou-me a rir pela areia escaldante e, a certo ponto, viu-se claramente que eram pessoas. Pessoas vivas, cobertas de lama. Era um tratamento que faziam, não sabia a quê. Estendemos-nos na areia e rebolámo-nos, empurrando-nos uma à outra, fingindo que éramos múmias como aquelas pessoas. Divertimos-nos muito e depois fomos tomar outro banho. À noite, a família Sarratori jantou na cozinha, tendo convidado Nela e eu para lhes fazermos companhia. Foi um serão agradável. Lídia não fez qualquer referência ao bairro, mas passada a fase inicial de hostilidade, fez perguntas a meu respeito. Quando Marisa lhe disse que eu era muito estudiosa e andava na mesma escola que Nino, tornou-se mais amável. Mas o mais simpático de todos foi Donato Sarratori. Cobriu Nela de elogios, deu-me os parabéns pelos resultados escolares que tinha, dispensou muitas atenções a Lídia. Brincou com Ciro, o mais pequeno, quis ser ele a arrumar tudo, nem me deixou lavar a louça. Observei-o com muita atenção e pareceu-me uma pessoa diferente daquela de que me lembrava. Sim, estava mais magro, deixara crescer bigode, mas à parte do aspecto físico, havia algo mais que não entendi bem e que resultava do comportamento. Talvez me tivesse parecido mais paternal do que o meu pai e de uma cortesia fora do comum. Essa sensação acentuou-se nos 2 dias seguintes. Quando íamos para a praia, Sarratori não permitia que Lídia, nem nós duas raparigas, levássemos nada. Ele é que ia carregado com o guarda-sol, os sacos com as toalhas e a comida para o almoço, à ida, e a mesma coisa no regresso, quando o caminho era todo a subir. Só nos entregava a carga quando Gianni choramingava e queria que o levassem ao colo. Tinha um corpo seco, com poucos pelos. Usava um fato de banho de cor incerta, não de tecido, parecia de lã fina. Nadava muito, mas sem se afastar. Queria mostrar a mim e a Marisa como era o estilo livre. A filha nadava como ele, com as mesmas braçadas cuidadosas, lentas, e eu comecei a imitá-los. Exprimia-se mais em italiano do que em dialeto, e tendia, com uma certa insistência, principalmente comigo, para compor frases complicadas e perífrases fora do comum. Convidava-nos animadamente, a mim, Lídia e Marisa, para corrermos para cá e para lá com ele, junto à arrebentação, para tonificar os músculos. E, entretanto, fazia-nos rir, com caretas, vozes desafinadas, passadas cómicas. Quando tomava banho com a mulher, boiavam abraçados, falavam em voz baixa, riam muito. No dia em que se foi embora, fiquei triste, como Marisa ficou triste, como Lídia ficou triste e como Nela ficou triste. A casa, apesar de ecoar as nossas vozes, parecia tão silenciosa como um túmulo. A única consolação foi que finalmente chegaria Nino.